Não se esqueçam, neste relatório que vocês estão a fazer, da questão da parte emocional da percepção e da utilização do vosso interface, ok? Como é que tenham consciência, como é que nós, seres humanos, interagimos com estas coisas, estes pedaços de código, estes botões, estas linhas de texto. Essencialmente, aquilo que eu quero neste relatório é a vossa emoção. O prazer, o desprazer, portanto, mais uma vez, a experiência humana que vocês têm em questão a interagir com essa interface, ok?